Meu piru tá vindo aí, meu piru tá vindo aí, tá vindo aí, tá vindo aí. Manda zumbi vem amor, você pensa que eu já dei. Te falei, não acredito, juro que eu nunca aceitei. Aí, Geneta MT, esse é o DJ Paulinho. Bota tiro e burro, encaixa, mas você machuca. Bota tiro e burro, encaixa, mas você machuca. Bota tiro e burro, encaixa, mas você machuca. Hoje eu só quero te dar. Bota, bota tiro e burro, bota, bota tiro e burro. Bota tiro e piri, bota, bota tiro e burro, encaixa, bota tiro e piri, bota, mas você machuca. Hoje eu só quero te dar. Completei os meus 18 e eu nunca vi. Sempre quis sentar desde que eu tinha 16. Mas mamãe e o papai não deixam eu sair. Quando for botar, bota devagarinho em mim. Bota tiro e burro, encaixa, mas assim machuca. Bota tiro e burro, encaixa, mas assim machuca. Bota tiro e burro, encaixa, mas assim machuca. Tá vindo aí, meu piru tá vindo aí, tá vindo aí, tá vindo aí. Manda zumbi vem amor, você pensa que eu já dei. Te falei, não acredito, juro que eu nunca aceitei. Aí, Geneta MT, esse é o DJ Paulinho. Bota tiro e burro, encaixa, mas você machuca. Bota tiro e burro, encaixa, mas você machuca. Bota tiro e burro, encaixa, mas você machuca. Hoje eu só quero te dar. Bota, bota tiro e piri, bota, bota tiro e burro, encaixa, bota tiro e piri. Bota tiro e burro, encaixa, bota tiro e piri, bota, mas você machuca. Hoje eu só quero te dar. Completei os meus 18 e eu nunca vi. Sempre quis sentar desde que eu tinha 16. Mas mamãe e o papai não deixam eu sair. Quando for botar, bota devagarinho em mim. Bota tiro e burro, encaixa, mas assim machuca. Bota tiro e burro, encaixa, mas assim machuca. Bota tiro e burro.